O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. Eu vou começar hoje o programa lendo para vocês um trechinho do livro Contemplação e Ação, de Norberto Kepp, que foi publicado em 1981. É um livro muito bonito porque ele mostra que a religiosidade é um elemento que faz parte da estrutura essencial do ser humano e que ele não é um aspecto somente de algumas instituições religiosas que exercem a profissão de funcionários religiosos desligados da sociedade, alguns deles muito santos, né, santas criaturas, não só da Igreja Católica, das igrejas luterana, protestantes, mas mesmo dos islâmicos, dos judeus, dos budistas. Existem pessoas assim brilhantes nesse campo, mas a estrutura social, como ela está organizada, separando as igrejas do corpo da vida social, algo que foi muito promovido na época do iluminismo, a separação do Estado, da igreja, da ciência, das academias, essas divisões não funcionam bem, porque o ser humano ele é integral. Ele não tem um pedaço dele que funciona espiritualmente diferente da psique, do intelecto, das emoções, das necessidades. O ser humano só pode ser são e equilibrado se ele for integral e se ele for estudado de uma forma integral. E a nossa integração não é somente mente e corpo, que é tudo uma coisa só, uma só energética, mas nós todos fazemos parte de uma grande, imensa energética que é o universo, que emana da energia divina. Então, o que é divino, a energética divina, está absolutamente em todas as coisas, todos os lugares e todas as pessoas, mesmo que não se admitam, mesmo que os chamados ateus não admitam a existência de Deus, eles próprios vivem da energética divina que compõe o ser deles e que mantém o ser deles. Então, essa visão científica do ser divino, essa visão científica da espiritualidade, deu um impulso muito grande à trilogia analítica e às pessoas que estudam esse campo. Porque nós podemos verificar que tudo que nós temos que fazer no nosso trabalho, sejamos professores, sejamos médicos, psicólogos, dentistas, agricultores, engenheiros, advogados, nós temos que fazer de acordo com esse elemento interno, ético, da bondade, da beleza e da verdade, que harmoniza o ser humano, a vida social. O fato de termos alijado esses estudos da civilização, isso fez com que o ser humano criasse uma sociedade deformada e doente. Então, Kepp escreve aqui no Contemplação e Ação, a página 59, ele diz: "Estou dizendo que o reconhecimento total de Deus só irá se dar através da ciência, porque o Criador está em tudo o que existe. Uma vez no amor, duas vezes no verbo e três vezes na consciência, isto é, na realização. Evidentemente, esta última fecha todo o ciclo da criação, porque completa também toda a imagem do ser divino e do humano como decorrência." Nós partimos de um campo totalmente diferente. Em geral, que os terapeutas, psicoterapeutas usam, porque a partir do Freud, eles achavam, né? Freud que começou com o trabalho mais importante de descobrir por que o ser humano ele ficava doente. E quando ele esteve lá na França com o Charcot hipnotizava as pessoas. E as pessoas sob hipnose contavam coisas que ela não sabia, assim, no dia a dia, o que, que estava no interior delas. Então, existiam fatos, assim, vamos dizer, muito tristes na vida de cada um e que a pessoa tinha esquecido. Ou então, fatos assim negativos contra a própria natureza. E a pessoa iria, pouco a pouco, colocando no seu interior, escondendo tudo. E isso Freud chamou de inconsciente, né? Só que o inconsciente que ele formulou no início, ele modificou depois. Então, ele tinha a ideia que a maior parte do ser humano era inconsciente, tanto nas coisas que escondia no mal, né? Como também nas coisas boas. E que essas coisas boas tinham que ser tiradas para fora do inconsciente para a pessoa ter a sanidade. Então ele colocou tudo isso na vida instintiva. Ele chegou a ponto de dizer assim, que todo mundo sabia que tinha espírito, que tinha, portanto, espiritualidade. E ele veio mostrar que o ser humano também tinha instinto, instintividade, né? E foi uma ideia exatamente ao contrário da realidade. Que todo mundo sabe que tem instinto, mas espiritualidade poucas pessoas percebem. Então, quando eu falo isso, é porque eu baseei meu trabalho naquela frase, né, que inclusive Agostinho, um santo, assim na Igreja Católica falou, e também Tassiano, um suíço, falou antes, e também os pensadores na antiga Grécia, antes de Cristo, tinham essa ideia que o mal era simplesmente a privação ao bem. Quer dizer, que o mal, a doença, as dificuldades da vida, todos os problemas que a pessoa tinha, era porque ela se opunha ao bem. Que principalmente o instinto é um bem, né? Por exemplo, instinto de conservação, instinto de sobrevivência, instinto de alimentação, como, por exemplo, os animais têm, até as plantas têm, não tanto instinto assim animal, como um meio de se conservar. Então, usando esse lema, né? Que o mal é a privação ao bem, então nós conseguimos descobrir que o problema não era instintivo. Então a pessoa vai fazer psicanálise ou psicoterapia. Invariavelmente, o terapeuta ou psicoterapeuta, em geral, usa Freud, dizendo que a pessoa tem uma frustração de caráter instintivo. Então, por exemplo, o superego seria a censura, né? A sociedade é muito censurada. Então, a sociedade censura todas as coisas que o indivíduo faz e que não está bem de acordo com os padrões sociais, mesmo que esses padrões sociais estejam errados, né? De maneira que, por exemplo, né, o padrão social errado é que todo mundo tem que obedecer aos poderosos, aos chefões, como se fosse assim uma máfia, não só para roubar, né, para ganhar milhões através do tráfico de droga, dessas coisas, mas todo poder no mundo todo, em todos os países, o poder é feito por uma máfia. Antigamente eram os, vamos dizer, os nobres, né? Um fulano masculino casava com outro de outro país e aumentava a máfia. Então, no final, a maior parte dos países europeus era dirigido por uma máfia só, por sociedades que se casavam e aumentavam o poder. Então, o rei da Inglaterra mandava, em parte, no reinado da França, no reinado da Alemanha, da Itália, etc. De maneira que o que aconteceu é que a maior parte dos poderosos tiveram essa ideia de que o mundo foi feito para eles. Então, o povo mesmo, o resto do mundo, devia trabalhar para eles. E eles davam as regras. Só que como eles eram muito doentes, imagina um menino, né, ou uma moça, que a vida toda habitou um castelo, seja na Inglaterra, na França, Alemanha ou qualquer país, desde criança lá, com um monte de babás, de cuidados, né, de mimos, se um indivíduo desse poderia um dia se tornar rei, entender a problemática do mundo todo. Então, o que eu quero dizer, né, que a questão é da, vamos dizer, da orientação certa, a questão do equilíbrio advém quando o indivíduo ele tem consciência dos males dos outros e principalmente os dele, e sabe lidar com isso. Mas o que acontece atualmente, aí a gente tem que tirar a neurose dos instintos para ver na conduta, né? O que que causa a neurose do ser humano? É uma conduta, vamos dizer, uma conduta assim egocêntrica. Então o indivíduo que só cuida dele, por exemplo, egocêntrico, né? O indivíduo que só quer dinheiro para ele, quer viver em castelos, em casas incríveis, ter um monte de empregados, etc., é o indivíduo que está agindo contra Deus e contra o povo. E o interessante é que, por causa da inversão, o povo acha que ele tem razão. É por isso que as famílias nobres, que governaram a humanidade antes da burguesia, os nobres, e também, antes ainda, os religiosos, né, cometeram desatinos tão grandes, né? Quer dizer, o que leva mesmo o indivíduo a ter equilíbrio e poder dirigir qualquer grupo é quando ele tem consciência, principalmente, dos problemas internos dele. Então, a gente fala assim, né, que o indivíduo, às vezes, tem demônios no próprio interior. Não que seja possesso, né, como esses filmes mostram, né? Mas essa questão é dele aceitar as inspirações demoníacas. Então, o importante é o indivíduo ter noção de que ele pode ser dirigido não por Deus, como muitos pensadores dizem, né, que todo poder vem de Deus. Mas vem, hein? Não é bem assim, não. A não ser que isso que chamam também de Deus seja o capitão, né, o Lúcifer, que é um doente mental gravíssimo, já ao pensar que ele seria um Deus. Agora, nós temos um grupinho aqui de psicanalistas treinados nessa nova orientação trilógica. Eu gostaria que eles dessem algum palpite sobre o trabalho deles. Quem quer falar? Eu posso falar. Então é a Selma, que é uma psicanalista judaica cristã, que conhece muito bem os dois aspectos da religião atual. Então, Dr. Kepp, eu queria falar de um ocorrido ontem, por exemplo, né? Nós trabalhamos aqui com os grupos de terapia e com uma nova turma que está fazendo o curso de pós-graduação de trilogia analítica. E ontem nós tivemos assim, um primeiro contato mais psíquico com o grupo. E estávamos vendo, né, como a aplicação da ciência do senhor na prática é tão assim fundamental para cada ser humano que teve a oportunidade de estar ali, para todos, claro, né? Então, um rapaz que estava assim com muita angústia, ansiedade, ele queria entender o que acontecia com ele, e ele deu um exemplo assim, que é um rapaz que sempre lutou muito assim, ele já estuda informática há muito tempo, e estudou na vida dele, e lutou, e agora que ele ainda é bem razoavelmente jovem, né? Ele tem nem 30 anos, e ele atingiu assim uma situação boa na empresa, ele foi sempre uma pessoa muito considerada. ele tem pessoas que trabalham sob a orientação dele, ele tem bastante responsabilidade. Então ele diz que de uns tempos para cá, ele não suporta mais o trabalho dele. Ele quer largar tudo, ele quer deixar tudo, ele está relaxando, assim, faltando com os compromissos, né? E sente muito mal-estar com tudo isso e não entende o que acontece com ele, né? Então, ele foi levado a ver esse problema crucial que é a inveja do ser humano, que o senhor coloca no livro aqui A Origem das Enfermidades, como a causa fundamental de toda a moléstia, a doença do ser humano. Que justamente essa atitude da pessoa atacar o bem que existe na vida dela. Então ela luta o tempo inteiro por algo que quando ela consegue, ela sente assim um mal-estar com aquilo e acha que tem que destruir, que atacar. É o problema da inveja, né? Que é universal, assim, quer dizer, todos nós temos e precisamos cuidar, porque senão a pessoa faz muito estrago na vida, né? E tem aqueles outros pecados mortais, né, que falam os religiosos. Por exemplo, a avareza, né? O indivíduo avaro, que ele só quer dinheiro para ele, quer viver no conforto total. Esquece de que os irmãos estão, vamos dizer, passando fome, necessidade, por causa do dinheirão que eles ganham para eles. Qual outro pecado, né? Um atual, que os psicólogos acham, quer dizer, psicólogo invertido, né? Claro, acha que a pessoa não tem mais que obedecer aos pais. Tem sim, porque se a pessoa não obedece aos pais, não segue orientação, é claro, orientação do aspecto bom dos pais. Vai ser um indivíduo doente a vida toda. Então, outro pecado, qual seria? A pessoa que cobiça as coisas alheias, né? Que vivendo a pessoa mais sucedida, então quer aquela coisa, aqueles bens que o indivíduo mais sucedido tem para ele. De maneira que tem os vários pecados, o pecado da luxúria também, né? Que até os jornais anunciam, revistas, que a felicidade vem da satisfação sexual. Vem nada, né? Isso até é um dado da inversão, porque vamos dizer, o bem-estar vem do amor, né? Mas a pessoa pode ter sexo sem amor, como tem em geral. Então, o que vem de bem para a pessoa é o amor que ele tem para a sociedade, para o semelhante, a tolerância que ele tem com o próximo. E principalmente a consciência que tem dos próprios problemas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu queria comentar outra coisa. Então Marco Lira, ele é psicanalista da Finlândia, a terra do gelo, né, Marco? É. Aí tem mesmo os graus negativos que aqui tem graus positivos. Quantos graus tem lá negativo? Pode ter até 35 negativo. Imagina vocês debaixo do gelo a 35 graus negativos. Eu fugi para o Brasil. Mas eu quis comentar essa questão teológica, psíquica, que o senhor falou no início, que não é suficiente só busca do bem, porque nossa busca, vamos dizer, entre aspas, do mal, é inconscientizada. Que se a gente busca o bem, mas ao mesmo tempo inconscientizamos toda a nossa destruição, então o resultado é ruim, como notamos, por exemplo, neste caso que o Selma comentou, que esse campo é ainda muito inexplorado, essa busca do mal do ser humano. Conscientizar isto. Agora vamos ver um grande mal no Brasil, né? Estou falando agora da nossa dentista, né? A Marcinha Sgrinelli. Marcinha, essa questão de pôr veneno na água que a gente vai beber é um crime, né? Que a sociedade atrasada faz até hoje, né? Que os países mais adiantados não põem mais flúor na água para beber. É verdade. Isso leva à destruição do organismo humano. Ideia totalmente errada, porque eles partiram de um princípio dizendo que isso, que o flúor na água iria proteger, que os dentes iriam ficar mais fortes, que as pessoas não iam ter cáries. Mas, olha, mesmo no Brasil, mesmo no Canadá, são feitas essas experiências para ver lugares que a água é fluoretada e a água não é fluoretada. E, às vezes, até tem menos cárie no lugar que a água não é fluoretada. E também atinge os neurônios, né? O cérebro, a pessoa atinge a tireoide, por isso que a gente vê muito, e osteoporose também. É muito perigoso ter esse flúor, é um veneno. Sabe, Marcinha, tem um livro feito na Inglaterra que fala o seguinte: não deixe o médico matar você. Parece uma coisa, uma piada, né? Mas, olha, é verdade. Então a gente pode deixar fazer com os dentistas. É. Não deixe os dentistas fazerem você banguela. É verdade. E eu estava percebendo, a doutora Cláudia leu aquela frase no início, eu estava percebendo que todas as inversões na odontologia são baseadas em achar que Deus fez errado, então o dente do siso errado, então tem que tirar, a cor do dente errada, então tem que clarear. Então é uma coisa absurda, né? Essa inversão na odontologia, por implante, né? Em vez do dente natural, então faz um estrago. O artificial, total, né? O artificial seria melhor do que o natural, né? É. Agora vamos ver aqui o Roberto Frascari. Hoje nós vimos um filme, né, Roberto Frascari, sobre a criação dos motores. Agora esse filme me deu assim bastante, vamos dizer, satisfação, porque nós vimos que atualmente ainda ninguém conhece os dados que nós trouxemos para fazer motor com energia, que eles chamam livre, né? Quer dizer, de usar energia, escalar conforme o Tesla mostrou, e não energia tirada, por exemplo, do combustível, né? Do petróleo, ou então da madeira, acabando com a natureza. Então, olha, é importante que eles leiam o livro que eu escrevi, A Nova Física, da Metafísica Desinvertida, para chegar na produção, então, desse motor que não precisa de combustível. O que que o Roberto acha? Gostou do filme? É, realmente, a gente vê que o motor é muito importante na sociedade moderna. E, pelo que eu vi, realmente eles estão usando tecnologias de 200 anos atrás, consumindo combustível, sendo que, pela nova física, a gente percebe bem a energética que a gente pode utilizar nos motores e fazer eles muito mais eficientes e melhores, né? Bom, você que está nos ouvindo e vendo que essa ciência ela é aplicada na odonto, até na fabricação de motores, numa tecnologia sustentável, em questões de saúde, de jornalismo, de educação e de terapia, entre no nosso site www.stop.org.br e www.stop.org.br, e vocês vão entrar nesse universo dessa ciência trilógica com uma porção de opções para você, desde nossos livros, programas de rádio, de televisão, terapia individual e de grupo, cursos de pós-graduação, cursos livres, aulas, escolas de psicossocioterapêuticas de idiomas, se você quer saber melhor, são as escolas Millennium, enfim, um monte de atividades, inclusive em outras línguas, né? Porque a trilogia analítica é uma ciência internacional, temos livros em diversos idiomas. Nosso telefone é 3032-3616, 3032, 36 e 16. Nós estamos aqui em Pinheiros, a nossa sede principal, o Jardim Paulistano, na Avenida Rebouças 3819, mas nós temos também unidades em diversos bairros da capital. Até a próxima semana.